3395. 251, Alberão 3395, com Recife, da 3145. Sua. Plano 645, aciona identificação, chegada a bomba autorizada, dessa via para o nível de voo 050, QNH1-09. Sali Motel, desça para 2.000 pés, altímetro no 08, autorizado ao final do procedimento e aliança de CREI, pista no 0, chama estabilizado. Para 2.000, repassar estabilizado, né, tá? Força aérea 2733, confirma a velocidade indicada? 145 indicado. Gente. Então 3290, Rui Duna. Rui Duna, 90. Plano 66, identificação, chegada à área autorizada. Dessa via, chegada para o nível de voo 060, QNH1-08. Mantenha a chegada, 1966, número 4. Avisaram, tem condições de manter high speed até através de TAP para sequenciamento? Afirmativo, abaixo do nível 100, 150 nós conforme, tranquilo, até outra vez. Gente. Plano 1966, correção número 5 na aproximação, mantenha a chegada. A 3290, desça para 3.000 pés, QNH1 na 08. 3.000 pés, 1098, 3290. Acho que o localizador, Ascani Motel. Ascani Motel completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Motel. Oi, Ascani Motel. prossiga, Alex Matel. No curso do localizador. Gente, existe altímetro 1098, vento 180 graus, 20 nós. Autorizado por uso pista no zero, informo pista molhada. Relativo. Autorizado por uso, pista no zero. O ITSS pula, vai para a direita do 17, é possível? Completamente visual. Chile de moto, livre as condições meteorológicas, negativo para circular 17. Pista livre, autorizado por uso no zero, vento 170 graus, 20 nós. Relativo. Cerrei pista no zero, estamos estabilizados. Para Brasil no 08, autorizado de informe estabilizado, tanto 3290. Saiu 2733, vitoração para sequenciamento. Curva direita para 220, seu limite é o QD mais 00 de Simbra, 2733. Direita 220, passaram 2733. Para 2733, informe que seguirá um Airbus 320 na aproximação. Direito, 2733. Direita, chame só o Salvador 121, décima 1. Rocha de Motel, autorizado táxi de Alfa e Juliette, contorno parte principal, Lima, Mike, reporta na Quebec. 66, reduza para 2209. Reduza para 2209, contorno PV. 645, reduza para 2209. 1020, área 2733 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o A1, 150, correção, 145, reporta estabilizado, desça para 2000. Esquerda 145, descendo para 2000, formar estabilizado, 2733. 2733, complete com curva esquerda para o A130, reporta estabilizado, altímetro no 018. Esquerda 130, reportar estabilizado no 018. Estabilizado, 3290. 3290, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95, grata pela colaboração, então 3290. Vamos receber o responde 2950 agora, 3290. Puxar o 2733, se possível, mantenha a velocidade até o próximo marcador externo para seu preenchimento. Vai manter o 2733 até o externo. Certo. 1645, reduza para 2009, informe que seguirá um Charlie 208 na aproximação. 800, 100 mais, no mesmo aqui. 0 graus, 179, informe pista molhada. Livre, pulso 90, 390. 050, 1 1645, desça para 4000 pés. 4.000 mesmo. 1.66, alteração para sequenciamento, curva esquerda para 0.0, seu limite é o QDMIC no 0.0 de 5. Isso vai dar, está no 100, por 1.66. O 2733 confirma para onde está mantendo? Mantendo 130. Gente, para a correção de deriva, curve à direita para o 140, 2733. 140, 2733, vai ter que estar logo. Afirmativo, reporte estabilizado. Voltará. Para 1645, após pelo desse para 3000 pés, tem condições de redução para 1809? Está na mínima limpa aqui, é 195. Gente, 1645. 1645. 1645, veteração para sequenciamento. Mantenha a presente proa, o limite é o TDMIC no 00 de Simbra. Mantenha a presente proa, confirma ali. TDMIC no 00 de Simbra, gol 1645. 00 de Simbra, 1645. Gol 1966, desce para 4000. Desce para 4000, 1966. Meia meia, reduz a velocidade indicada para 2009. Reduzindo para 1966. Já está praticamente 2009. Gente. O 1645 desce para 2010, altímetro no 08. 2008, mesmo assim. Oceanair 6143, oceano de identificação chegada a bolsa autorizada, desce para 4000 pés, que é da 1008. Bom, 1966, para interceptar o localizador, curva direita para o 080, reporte estabilidade. 080, informa na estabilidade, está reduzindo aqui para 169. 433, estabilizado. 6, completa sinal, chame torre. Frequência 98, decimal 95. 98, 95, 2733. Dona 645, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportando estabilizado, bem batido. Urgente, portão 10, bate 1, 320, tá. Portão 33, menos, próximo aberto. Próximo, 33, menos. Portão 3369, autorizado Brasília, vento Zulu 7, após como rota, nível 340, decola da 120, primeira curva direita. Segue perfeito saída, BOF, ELEFA, aciona 5113, controle 120 do sinal 8. Portão 3369, cotejamento correto, no 9, reporte para o pushback funamento. Fala, Sané 6201, 213, 380, Galeão, Rio de Janeiro. 6201, Galeão, 380, prepare a saída da EL, Leda Irume, aguardando copo número 2. EL, Leda Irume, obrigado. Solo, com 869, gate 62, pushback funamento e aguarda copo. 869, pronto cópia? Pronto cópia. 869, autorizado Brasília, vento Zulu 7, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva e direita. Segue perfeito saída arbor, após elefa, aciona 5122, controle 120, decimal 8. Nível 360, autorizado para Brasília, rota conforme plano, vento Zulu 7, apino. Decoda 10, curva direita, perfil Arbor, posição Elefa, 5122, transponder 1208, com 869. 869, finalmente confirmando a rota, fuzil 17, Malpa, após Apino, no 612, 5 R2 Betan, livrar retaguarda, inicia chama táxi. Afirmo, 869, está pronto para o pushback funamento. Afirmo, inicia após a passagem do Airbus a retaguarda. Gente, após a passagem do Airbus, só foi ligado 969. Então, 3369, número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Dois nove zero, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Estabilizou 645. 645 completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, fala. Boa. Então, 966, confirme estabilizado. Afirmativa. Gente, está agora a 1 milha para a Duna, completa sinal do procedimento, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, conta na semana. Aumente. Aguardando pista livre. Passei, aguardando pista livre, igual meia passei. 3369, 5 Airbus da companhia, passa a retaguarda, inicia, chama táxi. Após iniciar, 3369. Autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 17 nós. Forma pista molhada. A livre o pouso, 180 com 17, com 64. Corrigo, 1166, 2 milhas do Índia Serra. Voo 1166, a 17 metros 098, continua a aproximação, número 2 para pouso. Aguardou. Paulo 645, Paulo 27, libera a direita, seu Michel, 121 na décima 1. Boa, comunicado táxi Vial, com reporte antes da Juliette. 1-1-1-6-6, autorizado pouso, pistando 0, vento 1-8, 0 graus, 1-8, nós. Beleza, pouso, vou 1-1-6-6. Confirme, pode ver? 139, 039. 1869, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, turno 1, 18, 19, 95, ajuste na 0, 18. 1908, via parte Índia, ponto de espera da 1-0-2-9-5-14, obrigado, 869. Se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. 369, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0981. Parte 1 no Índia, 395, bota. Plano 43, confirme se o Adena não terá condições de interceptar e completar o final do procedimento. O Adena vai ter 0, primeira curva, direita. Segue perfil de saída da El Leda após Irume. Aciona 5117, controle 120, desce 380, decolada 10, Tael Lido Irume, com a curva direita. Acionamento 857, tomou-se, 5117, 1208. 1-9-9. Feita linha, e decola da... Como eu quero, vou no 1-9-6. Logo, 1-1-6, ficou via... O número 66, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, eu vou ao 966. Pois 718, boa noite. Formação Lima, prepare a saída PUC, transição Caju. Número 645, de passagem a Águas Gatã, após ingresso em Juliette, portão 2, parte 1. Muito boa noite, aeroporto 1022, information Kilo, Airbus 332, uma frequência da sequência. Portugal 1022, boa noite, stand by, Ciclone. Stand by, aeroporto 1022. 10 dias, 2 dias, 1 para 3. Salvador, boa noite, 369, ponto de espera, pistão 0. São 3369, a Lima tem casa de no 0. A Lima tem, 369. 2798, autorizado Recife, vento Zulu 17, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída PUCA, transição Caju, aciona 5125, controle 120, desce 9. 208. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, meu nome é contato radar, se matar o nível de voo 360 após 2000, vou ir direto ao Alefa. 360 após 2000, Alefa, boa noite, meu nome. To Reddit Cop. Copy, go ahead. Brazil 22, clear to Lisboa Airport via Upper Zulu 44 after according to route plan, flight level 350. Take off runway 10 with left turn, Momo, departure, Zulu transition, is called 5126, Salvador departure 120.8. Clear to Lisbon by Upper Zulu 44, flight level 350 from runway 10 after departure left turn. Mobile departure, new loop transition, squawk 5136, the frequency 120.8, Portugal 022. Brazil 22, squawk 5126, gate 11, come one ready. Squawk 5126, call back. Ready, pode call 022. Bem, mesmo. De 369 da Call 35, sem controle Salvador, 208. Controle 208, Morante. Morante, controle Salvador. Da 369, precisando 1010, a sua escuta. Da 3319, contato radar, botar o nível de voo 340, via saída Arbor. 340 via Arbor, da 369. Zulu 10, aposto como rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída dial, transição motiva, aciona 5130, controle no 20.8. 360 autorizado para São Paulo, Congonhas, aerolínea inicial, outro Zulu 10, aposto conforme, decola da 10, curva à direita, perfil dial, motiva 5130, transponda o controle no 208, até 3629. Tran 3629, confirma a transição? Motiva. No 8, reporta quando pronto, 3629. Gostarei. Locatriz, completa final, chame torre frequente no 8.95. 8.95, boa noite, ele é 1.3. 6143, estabilizado no IDS da 10. Xanamé 143, ajuste no 018, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 152. Sensível pouso no 0, Xanamé 143. Estou em confirmar a pista molhada para o 6143. Afirma. Sim, 6143. O vento no momento, por favor? Vento 180 graus, 149. Sim, muito obrigado. 6143. Frequência 1260, alterna no 28, decimal 8. 260, 228. Tá, reporte, tá aqui, 1-4-3, o solo 4-1, libera a direita, semissolo 1-2-1, décima 1. Poderia confirmar se a pista permanece molhada? Permanece molhada, 1-4-3. Você pode ligar a solução. Ligando de moto, prossiga. Para estar na mesma posição, posterior puxa. Confirme? 1-4-3, grato, bom descanso. Obrigado, boa noite, pessoal. 3-2-2. Leono 43, autorizado táxi de Alfa, mantém a sua Juliette. Alfa e Presidente, Leono 43. Seu noite, número 2, no setor aguarde. Fez 369, chame Recife, frequência 1260, alterna 288. Ono 260, 288, 3669. Uma foto da mãe. Também. Ono 43, após o Airbus da companhia inicial táxi, ingresso em Juliette, portão 3. Sim, você faz o, a aeronave da companhia inicial táxi, pede no táxi de ingresso no 03, ou também o 43. Um minuto para isso. Xané 6201 com 88 após 3 horas e 40, Guarulhos. Confirme também? 88, 88. O Xané 201, autorizado táxi via pátio 1 Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, Xané Torreno, 18.95, ajuste no 018. Ponto de espera, 18.95, ajustado 62, obrigado, bom trabalho. Pão 3629, prossiga. Eu tenho a previsão para o nosso suspense. Pão 3629, no 8 autorizado, repostar. Autorizado, 3629. Que Golf 8, para interceptar a chegada Mari, vou para a posição em Sápio, que ele é Salvador no 08. A critério, deixa para o nível de voo 050 para o ideal de descida. E chame quando é 40 mil afastado de Salvador, isso ficou fiado. Salvador, boa noite. Xané 6201, se autorizado a linha de colapso no 0, vento 190 graus, 199. Autorizado a linha de colapso no 6201. Thank you. Alemanha 201, decolando 48, chama com 3 Salvador 120, décima 8. 3 Salvador 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Xané 6201. Xané 6201, contato radar, e mantém o nível de voo 380 até os 2000 pés e 2 litros. Faz 2000 linhas, subiu para o 380, Xané 6201. Parte 1, através do 3, segue o Embraer da Azul, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, turno 1895, ajuste no 0185, vamos. 1908, militares via Pax, através do 3, segue o Azul, ponto de espera, 18953, 69. Então, 3894, acione a identificação, chegada à área autorizada, desce para o nível de voo 050, QNH 10 no 8. Tem condições de incrementar em 209? Papa Romeo Lúcio Fiosca, está agora 42 milissegundos de Salvador. Sem serviço radar iniciado a sua identificação, quando ele viaja do destino, desça para 3 mil pés, QNH 108. Vem que bom, viaja do destino para 3 mil, 108, por favor. Poderia, por gentileza, coordenar para o antisseguro, pode tirar 6201. Oi, Salvador, boa noite, Azul, 278, ponto espera do 10, pronto. Azul 2718, Alinda, cola piscina 0, vento 190 graus, 16 nós. Alinda, cola Azul 2718. Azul 259541, acione identificação, chegada a ponto autorizado. Quando o ideal de descida é dentro para 4010, QNH 108. Autorizado a chegada próxima, o ideal desce para 4B. 10018, ajuste Azul 9541. 201, Roy Dogs. Roy Dogs, CNA 2013. Confirma intenção de pouso na 017. Este Golf Alpha copiou o controle. Colega 1, prossiga, por isso. Confirma intenção de pouso, pista na 017. 0 na 1. Confirme. Afirmativo, 1-0 a 1-7. Intenções de pouso, pista 1-0 ou 1-7? Pista 1-7. Cliente. Pista, Whisky Golf Oscar. Pista para 3.000 pés, Whisky Golf Oscar, altímetro 1-0-8. Pista 1-0-8, Oscar. Azul 2718, decolado 54, chama controle Salvador no 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 2718. 2718, contato radar, subatar o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, o 2718, Azul. São 3894, reduz a velocidade indicada para 220 nós. Quem é da 1098 agora? 220, 1098, até... Sigam-se, Oscar, vou em Duna. Vou em Duna, vou para Oscar. São 3629, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-5 nós. Nível 320, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue teve saída Dael, Leda, Motiva, Marciana 5140, controle 120-28. Guarulhos, Quadro 297, protegimento correto no 5, reporte pronto. Foi, boa noite novamente, reporte com o 082, é o Eric, qual puxando, tá? 082, será que o puxa vai ficar pro Zé, ficar um back-back, né? Puxa, tá, tá, tá, pro Zé, pode ficar o Zé, tudo, qual é o básico, vai ali, tá bem? Venha 2629, decolado 56, chama controle Salvador, 1-208. Salvador, boa noite, está em 3629, 1400, Dael. 3629, contato radar, subestar o nível de voo 360 até 2000, vou direto Leda. 360 para 2000, Leda, 3629. Vigilão Fiel, escrito para 2000 pés, quem é da 1-0-8, autorizado a final do procedimento de Eliott Rei. Pista 1-0, chama estabilizado e, se possível, mantenha a velocidade indicada até a próxima marcador externo para sequenciamento. Aqui para 2000, está autorizado em IRS 1-0-8, chamaremos o voo de Oscar. 1278, Sami Recife, frequência 1265, ao término 25.45. 2025-2545, obrigado, Valente. É. Então 3894, após o TAP, pista para 3010, altímetro no 08. É que pode TAP 3010, vamos já no 8394. Controle Salvador, TAM 3629, alguma chance da senhora autorizar a morte lá presente? Agora de coordenação, 3629. Obrigado. Correio Particular 10, Tutu, Lady Fotec. Could you confirm, please? Lady Particular 0, Tutu, Lady Fotec. Brazil, Tutu, over taxi, Germanator, taxi, Indian, to holding point, there, tower, 118, decimal 95, altimeter, section 1018, Bravo. 395, vamos bater, vamos, Golfe, ó. 3629, Sambi Centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno 33, decimal 25. Boa noite, 3629. Então, 3894, lista para 2010, altímetro no 08, autorizada final do procedimento ILS X-Ray pista no 0, semi-estabilizado, estabilizado e reduza para 1 e 0 mais. 110.000 no 08, reduzindo 80, portanto, 8 mais rápido. Ótima caso externo para cancelamento do lançamento. Confiança. Confirmando 3897, pode passar o Portugal, pode iniciar o curso, é isso? Afirmo, 5 aeroportos da Portugal, livrar a retaguarda, inicia a chamada, 3897. Aqui, chamada. Observa para o apoio, solicita a curva à esquerda, graçada do vento da 17 para a direita, Golfe Oscar. Forma eu isso, Golfe Oscar. O plano instrumento cancelado 02 foi autorizado, curva esquerda, base pela direita, reporte final 17. Portaremos, Golfe Oscar. F384 autorizado em ADS Substitution, a torna frequência 118, decimal 95. Para a chamada F384. Salvador, Vera, 73, 894, vai passar o dia Serra. Boa noite, continua a aproximação, agora a autorização do povo. 1894, até. Descara 2 mil pés, autorizado ILS, pista 1-0, reposte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS, reposte estabilizado, azul 9541. Seguir até o parque da BRT, estaciona a frequência livre, isso, por favor. 43894, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, com 1-5 nós. Autorizado, pouso, pista 1-0, 43894.